Panorama Agrícola para 5 de novembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo o programa de 5 de novembro de 2012, segunda-feira, ainda de lua cheia, no ar o Panorama Agrícola. Chegou e me notou, fingiu que eu não sou. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: uma crítica pode derrubar 10 elogios. Confira no programa de hoje Plano Safra para Aquicultura e Pesca. Programa de aquisição de alimentos amplia mercado da agricultura familiar. E no mercado agrícola falamos sobre os prejuízos na safra da cebola. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pesquise preços antes de efetuar a compra e evite gastos desnecessários. Você pode controlar e até reduzir as suas despesas. Faça um orçamento doméstico mês a mês. É hora das notícias. Estamos anunciando para amanhã, em Linha Prata, Bandeirante, extremo oeste do estado de Santa Catarina, uma oficina sobre construção e uso do carneiro hidráulico. Tecnologia simples, barata, eficaz e ecológica, de grande importância porque substitui a bomba de água para a distribuição de água na sua propriedade rural. A promoção dessa oficina é da IPAGRE e da Prefeitura de Bandeirante, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, com apoio do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, em Linha Prata, Bandeirante. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O programa de aquisição de alimentos do MDA tem uma nova modalidade de compra institucional, que deve aumentar a renda do agricultor familiar, o mercado da agricultura familiar, conforme explica o diretor do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a Geração de Renda, Haroldo de Campos. Com essa nova modalidade, além dos recursos federais, que são os únicos hoje praticamente utilizados no financiamento desse programa, nós vamos contar também com os recursos dos municípios, dos estados e de outros órgãos federais. Ou seja, agora o município, o estado e outros órgãos federais poderão utilizar seus próprios recursos para comprar da agricultura familiar, aumentando assim as alternativas de comercialização para os agricultores e permitindo a essas instituições estimular os pequenos produtores no nível local, estimular a agricultura familiar da sua própria região. Também Pedro Bavaresco, coordenador das políticas de comercialização da agricultura familiar do MDA, fala sobre a perspectiva do mercado depois dessa nova modalidade do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, a compra institucional. É mais uma perspectiva de mercado que a gente está disponibilizando para os agricultores comercializar os produtos que eles produzem a nível local, enfim, regional. E para os compradores é a possibilidade deles conseguir comprar de uma maneira mais rápida e fácil produtos do entorno das suas instituições, sem ter que fazer um processo licitatório que às vezes quem fornece não necessariamente é da região. Com isso eles podem contribuir para a dinamização da economia local dos municípios do entorno onde essa instituição compradora vai fazer a aquisição de alimentos. Você ouviu entrevista com dirigentes do MDA, Haroldo de Campos e Pedro Bavaresco, num trabalho realizado pelo jornalista João Paulo Biagi, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje vai ao Alto Vale do Itajaí conversar com Daniel Schmidt sobre o mercado da safra da cebola. Como está o mercado no momento, Daniel? Nós estamos já iniciando a colheita aqui na região do Alto Vale do Itajaí, das cultivares precoces, né? Isso significa em torno de 10% apenas da área, né, que é colhida no mês de outubro. E agora, à medida que o tempo vai passando, principalmente quando adentrarmos no mês de novembro, nós teremos então a colheita das cultivares, que nós chamamos de ciclo médio, que seria o caso principalmente da cultivar bola precoce, que é aquela que é cultivada em maior escala aqui na região. Lamentavelmente, né, as cultivares mais precoces tiveram produção bastante reduzida, da ordem de 40% a 50%, principalmente em função das condições climáticas de agosto e de setembro, que foi bastante seco aqui no Alto Vale. Essa falta de água realmente prejudicou bastante, porque os nossos produtores não têm condições ainda de irrigar, digamos assim, adequadamente as lavouras, até porque não há reservatórios de água com capacidade para isso, e nem todos também têm equipamentos que possam garantir a irrigação quando nós temos um período relativamente longo de estiagem. Bem, Daniel, no momento, alguma orientação a algo que o produtor ainda possa fazer? O que o produtor pode fazer, principalmente esses que estão sendo afetados por um outro problema climático, que nós temos problemas agora aqui na região, que são as chuvas, os temporais com granizo. Tivemos aí nas últimas semanas várias áreas afetadas, né, por esse problema, e quando a cebola sofre uma queda de granizo, ela tem que, o que sobra, né, o que é quando a lavoura tem ainda possibilidade de produção, quando ainda tem recuperação nas folhas, fazer um tratamento bastante intenso, principalmente com produtos à base de cobre, para tentar minimizar os ataques de bactérias, que são o mais comum, né. Então, nós tivemos essas perdas também agora, que afetaram praticamente as cultivares mais tardias e em algumas comunidades aqui de Ituporanga e de outros municípios aqui da região, alguns produtores vão ter perdas de até 100%, ainda que sejam perdas localizadas, vão afetar bastante a produção de cebola aqui do Alto Vale. Como isso vai ter impacto no preço? Nós já temos uma redução de produção por as condições climáticas que eu já falei antes, em relação ao ano passado. A expectativa é um pouco menor, tanto aqui em Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul, que também teve os mesmos problemas de falta de chuva. E no caso do Paraná, há uma redução, ainda que pequena, diária, em função de que a produção de grãos, principalmente milho, soja e até mesmo feijão, está em um momento com preços mais atraentes. Então, essa redução a gente avalia que deve fazer com que os preços se mantenham em patamares mais altos, como acontece até o momento, quando os preços aqui praticados no Alto Vale estão em torno de 80 centavos o quilo para as variedades, para as cebolas de classe 3. Correto. Nós agradecemos a Daniel Schmidt, da Ipagre, no Alto Vale do Itajaí, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a safra da cebola. Obrigado, Daniel. Obrigado também. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Lançado o Plano Safra da Pesca e da Aquicultura, que prevê investimentos de mais de 4 bilhões de reais até 2014 na indústria da pesca, com o objetivo de dobrar a produção brasileira e chegar a 2 milhões de toneladas por ano. O plano do governo federal beneficia aquicultores familiares e comerciais, pescadores artesanais, armadores de pesca, agricultores familiares e indústrias do setor. Entre as ações de estímulo ao setor estão o aumento de crédito aos pescadores, assistência técnica, formação de cooperativas e investimento na melhoria das condições de armazenagem e comercialização. Pescadores com renda de até R$ 160 mil reais por ano e aquicultores com renda de até R$ 320 mil reais por ano passam a ter acesso à linha de crédito com 4% de juros ao ano e 2 anos de carência para quitar o crédito usado no custeio da produção. Os pescadores também passam a ter uma linha especial para microcrédito e podem pegar empréstimo de até R$ 2.500 a ser quitado em 2 anos, com juros de 0,5% ao ano. O Plano Safra da Pesca também prevê investimento de R$ 135 milhões de reais em assistência técnica e em cursos para 120 mil pescadores. Os cursos envolvem boas práticas de produção e conservação do pescado, técnicas de comercialização e como obter crédito. Por meio do programa de aquisição de alimentos, já utilizado pelos agricultores familiares, o governo pretende comprar até 20 mil toneladas de pescado por ano, 4 vezes mais em relação ao que é adquirido atualmente. A ideia é fazer o consumo brasileiro de pescado passar dos atuais 9 quilos por habitante ano para pelo menos 13,8 quilos por habitante ano até 2015. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.